Eco 9 do Chanel, decolado 36, controle 1 no 9 décimo 8. 9-8. Ali mantém 3897, alinhar e manter. Ali mantém, cadastro, batalha 3660, utilizado direto Leda. Direto Leda, 360, chama 62-9. Cabeceiro na zero. Saída Puca, transição Caju. Controle 199.8. Transponda 5020. Corretos, patrão por puxo. Só 3197, quanto cópia? Afirma, paciente do acionamento, chame para o push. Leda Mótica, obrigado. Decolado aos 3997, boa noite. Já deixei no táxi, exato. Autorizado, Comandante 71. Taxi Oceania 6201, PLB 158, 4 horas de autonomia alterna Guarulhos. No ponto de espera, chame 3295, é isso, padrão, bom voo. Padrão, 3295. Boa noite, Oceania 6201, está pronto para decolar. Alinhar e decolar 6201, no vento uma centena 7 mais. Alinha e decola 201. Canané 259, estamos centro do Recife, 1251 e Altec 1133, tá? Recife 1133, tá certo? Obrigado, boa. Comando 71, desço para 2.000 pés, autorizado na ILS, porta estabilizada. Boa tarde, estabilizado na ILS, descendo 2.000, 971. É 201, decolando 45, controle no 98. 98, obrigado. 201. Controle Salvador, boa noite. Oceania 6201, subida da El. Oceania 6201, boa noite. Contato radar, contato 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, sobe 360, 201. 95, a gente padrão. Plano 3897, chama centro Recife, 1251 e Alter, 1339. 3897, Recife 251, alternativa 3395. Afirma. Boa noite, senhorita. Bom trabalho. Obrigado, com a 019, não. Passa 8487, alinhada e de colapso no 0, vento uma centena 79. DLS, Gol 1971. Gol 1971, completo, decimal, chame torre 1985. Torre 1995. O 6201 no chanel, solicita se possível pro hoje, morte, mano. Aguarde. Aguarde, 201. Decolado aos 49, controle 1998. Controle 1998, está 27, boa. Controle Salvador, boa noite, está cargo 8487, passando 2000 na boca, cadê? Apte cargo 8487, boa noite, contato radar, suba para o Ninda 350, autorizado direto Jamo. Direto Jamo, Salvador, zero para cargo 8487. Quem está livre o pouso, o 1971. Na 6201, na 4.500, coordenem com o mesmo, frequência 1251 e ao termo 1339. 251-3395, 6201. O 971, solo 53, beira direita, solo 1219. Desanaba. Chega via Alfa Juliette, portão 1, eu dou 1971. Alfa Juliette 1, autorizado Azul Campinas, pronto, cópia 34. 340 autorizado, decola da pista 10, saída da EL, transição Motiva, primeiro Juliano, Palmas e Lu 10. Controle 199.8, transponda 5524. Correto, Azul, tinha para o feedback, senão. Uno 866, boa noite. Acione a identificação, eu vou ir direto do na mesa para 2000 pés. Ajuste no 013, reporte no localizador. Salvador, Otan 3197 para o táxi, POB 160, Alterna Campinas, 3h45. O chefe fica ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1013, bom voo. 1013, obrigado. 1099, cópia, Confins 36. Autorizado, Confins 360, decola da pista 10, saída da El, transição Motiva. Primeiro de uniforme Zulu 10. Controle 199.8, transporte 5020. Nova confirmando da 50-22-22 no transporte, chama para pushback acionado. Alinhar e decolar 3197, vento 090629. Obrigado, Tan 3197. 7, decolado aos 05, controle 199. 198, uma boa noite. Trolley, muito boa noite. TAM 3197. TAM 3197, boa noite. Comando radar, Vaporativa 360. Autorizado, direto. Direto, confirmando a posição da EL ou Leda? Leda. Opa, obrigado, senhorita. Direto, Leda. Trolley, OTAN 3197, seria possível coordenar a proa de Motiva? Aguarde, OTAN 3197. Agradeço, senhorita. TAM 3197, Centro Recife, autorizou o brinde. Brinde, muito obrigado pela colaboração. Nada. Salvador, é o Gol 971, boa noite, formação X-Ray no Gate 1 para o Galeão. 971, autorizado Galeão, J360, decola da pista 10, saída da EL, transição Motiva. Controle 19.8, transponda 5025. 60 para o Galeão. Via pêndulo 10, decola da pista 10, na saída da EL Motiva. 198 controle, 5025, transponder, o voo 19791. Correto, 97, me chama para pushback, acionamento. Porta na prova. Bruno, no 68, boa noite. Oi, direto do Duna, adianta para 2000 pés, adiciona 013, reporte no localizador. Can 3197, Santinho do Recife. Uno e ao térmico 1-3-3-9-5. 1-2-5-1-3-3-9-5, uma boa noite, grato pela colaboração. Boa noite. Utilizadas do Chemtex. Passar o Índia Sierra, abaixado e travado, gol no 866. Gol no 866, completo final de Santa Torre, gol no 865. 1885, grato. 3, Salvador, gol no 866, externo, baixado e travado. 1866, continue a aproximação. Confirma, já está checado o trem. Afirmativo. Livre repouso no 0, vento 0, 9, 0, grau 5, 9. Livre repouso no 0, gol no 8, 6, 6. Salvador, eu vou no 099 para o táxi, 111 agora, 3 horas, Alterna Galeão. Na 099, Antônio, Pátio Sigo Azul, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste padrão, bom voo. Vai seguir o Azul, 19... 1895, ajuste padrão, Mono 099, boa noite. Nove, siga a VN para o ponto de espera, quando lá torre 1895, ajuste padrão, confirme o PAB. Sou Solo Falls 16, chame Solo 1219. 19, boa. Boa. Salvador, gol no 866, livrando o Foxtrot, interessante. 866, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Autorizado a alinhar e decolar, deu no zero, uma centena com meia dúzia, 9, 9, 9. Boa noite, após a corrida do tráfego à frente, ali mantenho no 099. Boa noite, 9710 horas. Salvador. Golem 1-198, uma boa noite. Bom trabalho. Obrigado, Major. Confirmado, vai 302? Vai sim, 302. Ah, sim, aqui. Então, após a ingresso da 02 na livre, eu vou 197 no centro do autoritário. O 69 no 9. Direto Leda, 360. Salvador, 1-1-68, tá brisado, Yaria. Voo 1-1-68, complete final, chame torre, 1-1-8-9. 18-9-5, gol no 1-1-68. Salvador, boa noite, gol 1-1-68. Tu, 1-1-68, boa noite. Reposto, tem André, esposo baixado, travado. Embaixo, travado. Embaixo travado, gol 1-1-68. Gol 1-1-68, pouso autorizado, pista 1-0, vento na centena de graus, 0-5-1. Autorizado, pouso, pista 1-0, gol 1-1-68. 900? 1099? Gol no 099, prossiga. Voa Motiva, dá presente? Aponte coordenação no 099. Azul 6919, chama o centro de Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13395. Confirmar, 250-3395. 125, decimal 1, alterna 13395, 6919. 251-3395, 6919. Beta Campinas, com 147 abaixo. Ocean S6310, descend to 3,000 feet, QNH 1013, cleared, Mari arrival. Rumbi 13, muito obrigado, uma boa noite, vou 1977. To 3,000 feet, Ocean S6310. O 1971, a Lima tem pistola zero. No 168, no solo 27, livre à direita, chame solo 121, na decimal 9, boa noite. 219, boa. Gol 1971, autorizado de decolar a pista 90, vento uma centena de graus, 05 nós. Solo, gol 1168, livrou na sequência. Boa noite, número, siga via Alfa Juliette, portão 4. Um 1099, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 3395, decolado 229, controle 119, decimal 8, boa noite. 19, boa noite, 19, controle, 19, 71, decola, cruzando 1500, mas não sei se possível coordenação com o centro, estou valida. 1971, na presente voe na proa de Leda, contato radar na decolagem, suba para o 360, saída dial. Afirmativo. Vamos então, Leda, 360. Sei que você quando ela conseguiu, entrou na verdade, era pro de bridge. Aguarde para coordenação, no 971. Muito obrigado. está aguardando o sobe 360, voo no 971. Descent to 4,000 feet, QNH 1013. Clear to my arrival. Forage, fly heading Duna position. Direction after Papawak, fly heading Duna position. TAM 3662, autorizada final do procedimento ILS 3, posso estabilizar? Pode falar, 3662. S6310, descend to 2000 feet, QNH 1013, cleared ILS at 3 final approach, number 2 for land. Roger, clear, descend 2000 feet, QNH 1013, clear ILS runway 10, Ocean 6310. ILS 3662. 3662, complete a aproximação, Chantone 1 no 895. 1 no 895, uma boa noite, 3662. Salvador, 3662, boa noite, final do ILS X-Ray da 10, baixado, checado.